Passo Aberto. O seu pedido está no ar. Going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. Espaço Aberto, tocando a sua música. To me.

te esperar. I'll be waiting for you. Jota Quest aqui no Espaço Aberto, música bacana, encerrando mais um bloco pra você. O Espaço Aberto tá de volta já já com muito mais músicas. Daqui a pouco tem Naldo Beni, tem Anitta e muita coisa legal. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. E já voltamos, agora tem Claudinha Leite. Eu sou Claudinha Bagunceira. Massa, eu também sou do gueto. Sou do gueto também. Sou de viela de quebrada. Faço samba batucada. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Vá com o negão que tá do seu lado. A dança é gostosa, tem muito astral. É um beija-beija, é um carnaval. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Barfa lourinha que tá do seu lado. A dança é gostosa, tem muito astral. É um beija-beija, é um carnaval. Segura na cadeira, tira o pé no chão. Chegou Claudinha Bagunceira. Oh, oh, oh. Por assim na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Oh, oh, oh. Por assim na madeira, madeira, madeira, madeira. Muito batidão, tô massa. Eu também sou do gueto, sou do peito também. Sou de viela de quebrada, faço samba batucada. Subiu! Chegou Claudinha Bagunceira. Oh, oh, oh. Vou dançar na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Cheguei, cheguei! Oh, oh, oh. Vou dançar na madeira, madeira, madeira. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Bafo negão que tá do seu lado. A dança é gostosa, tem muito astral. É um beija-beija, é um carnaval. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Tá com o negão que tá do seu lado. A dança gostosa tem muito astral. Alô, Recife! Subiu! Chegou Claudinha Bagunceira. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Uso o batidão. Eu também sou do gueto, sou do beco também. Sou de viela de quebrada, faço samba batucada. Prepara o coração, vá! Chegou Claudinha Bagunceira. Vou descer na madeira, madeira. Vambora, pé boy! Cheguei, cheguei, cheguei. Vou descer na madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Chegou Claudinha Bagunceira. Vou mergulhar, joga, joga lá em cima. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha Bagunceira. Cheguei, cheguei, cheguei. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Espaço Aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Naldo Beni, Ivete Sangalo, Naldo Beni, Ivete Sangalo, Naldo Beni, Naldo Beni, Ivete Sangalo. É sempre dará, dará, dará, dará, dará, dará, dará. Eu quero sua boca toda, não me solta, eu quero tudo. Sem você hoje eu nem durmo.